Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Quarto Andamento. Cá estamos nós nesta noite para lhe trazer um pouco mais da música erudita, da música clássica. Fique connosco e deixe-se encantar por grandes obras. Hoje vamos andar entre os anos de 1776 ao ano de 1787. Vamos então começar por ouvir a Serenata Noturna, obra de 1776. Logo depois ficamos com o Concerto 21 para piano, cordas e sopro, de 1785. E terminamos com o Concerto 23, piano, cordas e sopro, de 1786. Fique por aí e deixe-se levar, encantar e maravilhar por grandes obras. Thank you. Vamos ficar agora com um tema, uma obra trazida do ano de 1786, de Mariage of Figaro. Logo depois ficamos com Don Giovanni, abertura, 1787, e terminamos com Música de Noite, primeiro movimento, 1787. Terminamos assim com esta seleção, o nosso quarto andamento de hoje. Já sabe que para a semana estamos aqui às 23 horas para lhe fazer companhia e trazer-lhe sempre um pouco mais da música clássica, da música erudita. Fique bem, tenha uma ótima noite. Já a seguir vem Carlos Bonaparte com mais um Hora Zero, com grandes músicas para sonhar. Fique bem e até à próxima semana. Quarto andamento com Joana Santos.